Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, agora estamos também pelo YouTube e pelo Facebook. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 30 de janeiro de 2022. Hoje é uma manhã bastante chuvosa, choveu a noite inteira na nossa região, chuva forte, mas mesmo com essa chuva a gente vê o Parque dos Ipês totalmente encharcado ali, mas acaba sendo uma bonita imagem, porque a chuva faz bem à natureza, né? E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Mais uma vez, né, nós estamos aqui com muito prazer, muita alegria, a satisfação de participar de mais um programa Visão Espírita. Que nós possamos ser inspirados e possamos contribuir para todos aqueles que nos ouvem, no sentido de trazer consolação e esclarecimento. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom dia. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela nossa internet, né? Vamos levar coisa boa para a internet. Essa é a ideia, né, Geraldo? Sim. Um ótimo programa para nós. Muito bem, meus amigos. Hoje é o dia 30 de janeiro. Estava comentando com o Luiz e o Alan, antes de começarmos o programa, que hoje é o dia que, em 1938, desencarnou Caibar Schutto. E a gente estuda um livro do Caibar, né? Só uma lembrança. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1868. Desencarnou em Matão, em 1938. Então, a ele, os nossos pensamentos de gratidão por ter deixado uma obra tão expressiva dentro da doutrina espírita, e nós convidamos a todos vocês a conhecerem o Caibar. Realmente, ele agrega muita informação à doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, hoje, o programa de hoje tem o título de Raça Adâmica, Raça Adâmica referente a Adão. E o Kardec faz uma abordagem muito interessante, levando em consideração todos os ensinamentos e informações dos Espíritos. E é por essa razão que fizemos uma pequena introdução e assim escrevemos. Em um de seus estudos, Allan Kardec escreve sobre a raça adâmica, enriquecendo ainda mais as pesquisas e as proposições científicas que investigam a origem e o destino das raças no planeta Terra. O ensino dos Espíritos traz subsídios importantes para essa investigação e assinala possibilidades coerentes que completam de forma inteligente as teses sobre o assunto. É preciso estudar o Espiritismo sem os preconceitos que envelopam muito dos estudos e das teses. É preciso que a essência desse estudo espírita seja trazida à luz do dia para toda a comunidade, fazendo luz sobre muitos pontos ainda obscuros no estudo das raças humanas. Os livros espíritas estão ao nosso alcance em todos os lugares. Necessário, todavia, abrir a primeira página e começar a desvendar a sua própria história. Muito bem, meus amigos, dessa maneira estamos aptos a dar o pontapé inicial, o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, uma coleção de Chico Xavier e Emmanuel, que aborda vários temas frases extraídas dos evangelhos em que o Emmanuel desdobra num texto sempre muito interessante. E o capítulo de hoje, selecionamos o capítulo 76, sete meia dúzia, fermento espiritual. E Emmanuel selecionou a seguinte frase, de Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? E o Emmanuel, certamente refletindo sobre nessa frase, assim escreveu. O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior a nós, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar-se edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Luiz, com essa página simbólica, mas muito filosófica, o que você tem a nos dizer, Luiz? Ele lembra a figura do fermento, né? E o fermento, a gente sabe que ele leveda a massa. Ele leva a massa ao crescimento. E quando você erra, né, na dose do fermento, a gente sabe também o que acontece, né? O pão não cresce, uma série de coisas ocorrem que não seria de acordo com o modo ideal. Quando você estuda, por exemplo, a vida dos povos indígenas, você observa lá que sempre aparecia a figura dos anciãos, né? E essa figura dos anciãos, você observa que eles eram muito respeitados. Agora, eles são respeitados não só porque ficaram velhos. Eles são respeitados porque durante a sua existência, eles deram comprovação de bom senso, juízo, né? Quer dizer, então, através do exemplo que eles viveram, eles construíram toda aquele respeito que eles obtiveram na ansiedade. Então, quando se transformaram em anciãos, eles já eram respeitados pelo cidadão que foram. Então, na nossa existência, Geraldo, nós também construímos isso. As pessoas não nos conhecem, aos poucos elas vão tendo contato conosco, nós fazemos pronunciamento, nós temos intervenções, E com essas atitudes, nós vamos construindo um rastro de respeito ou desrespeito, né? Nós vamos construindo aquilo que vai mostrar traços da nossa personalidade e que vai representar na coletividade alguma coisa positiva ou negativa. E a gente conhece, né, no nosso círculo de amigos, pessoas, inclusive, que você observa que não presta nem atenção no que elas dizem, porque normalmente 95% do que dizem é alguma coisa que não se aproveita. E isso é triste, porque, às vezes, mesmo uma pessoa que não tem a credibilidade, às vezes ela pode ser portadora de alguma coisa muito importante. E aquilo se perde exatamente pelo que ela construiu, pelo que ela sedimentou em termos de confiança junto à comunidade. E é tão bom, tão legal você educar uma família, né? Ter uma quantidade de filhos e você observar quando eles se tornam adultos, são pessoas que você observa que repercutem aquilo que você teve uma vida inteira ensinando. E isso é gratificante, isso é bom, né? Porque você vê que aquilo que você plantou surtiu efeitos. E ainda mais com a compreensão da doutrina espírita que nós temos, nós sabemos que não existe milagre. Existem aquelas pessoas que já trazem consigo um conteúdo. Então, conforme o que você acrescenta àquela pessoa, aquilo lá vai produzir um efeito, às vezes, muito bom, muito grande. Por outro lado, você tem pessoas que carregam consigo uma série de tendências e você observa que aquilo lá não evoluiu muito, né? Mas só de você ver que a tendência estacionou ou diminuiu já é uma grande coisa. Então, nós temos que aquilatar em função dos espíritos que Deus nos entregou se nós avançamos, se nós conseguimos algum efeito na vida daquela pessoa. E, às vezes, esses efeitos não são assim tão visíveis, mas você percebe que, num determinado momento, aquilo eclode. E aí você pensa assim, puxa vida, né? Realmente, o contato que nós tivemos, aquilo que nós plantamos, surtiu algum efeito. E é bom e abundante mesmo quando nós sentimos que a nossa presença, a nossa influência, a nossa atuação numa coletividade, ela teve um efeito positivo. E isso é gratificante. Isso realmente nos premia no sentido assim, de que possamos reconhecer que nós não vivemos em vão, não tivemos uma atuação vazia na coletividade. E isso é importante, e isso é muito positivo, principalmente porque quando você chega numa certa idade, aquilo ali, aquilo que você fala, a responsabilidade, inclusive, amplia muito, porque você conseguiu o respeito da coletividade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz, o seu raciocínio. Eu acho que complementa muito bem o texto do Emmanuel, né? Alan, o que você quer dizer sobre o fermento espiritual? Eu falaria o seguinte, Geraldo. O fermento, usando a alegoria de Emmanuel, no caso, ele pode fermentar pão bom e pão ruim. Então, infelizmente, aonde você coloca a sua força mental, a sua atuação pessoal, fermenta. Fermenta justamente no sentido de aumenta, né? Leveda, porque quando o fermento atua na massa, ele cria bactérias que vão ampliar em ar, né? A massa. A massa é crescida, é acrescentada de volume. Então, muitas vezes, a pessoa leveda o mal, né? Ela leveda o pão ruim. Ela faz crescer esse pão ruim. Então, que bom que todo mundo levedasse como o Luiz acabou de falar, né? Que bom que todo mundo pudesse fazer em torno de você uma fermentação do bem, uma fermentação do pão bom, né? Mas, infelizmente, muita gente, por várias atitudes ainda equivocadas, né, levedam o pão ruim através da multiplicação de atos ruins, né? Por exemplo, o rapaz veio me falar que o filho dele estava fazendo umas coisas indevidas, vamos falar assim, que ele não estava concordando muito e tal. Daí eu falei para ele, você parou de comprar aquele gato que você comprava para a internet, que você, antes ele tinha um sistema para usar TV, que era um gato, sabe? Era mentira, né? Ele era um sinal roubado, vamos falar assim, né? Você parou de usar aquele gato para o sinal de televisão? Não, Lama, aquilo é outra coisa. Por que você está falando isso? Eu falei, não, só estou fazendo uma pergunta para você. Você parou de sexta, sábado e domingo ir para o bar que você vai e fica enchendo a cara até a hora que você não aguenta mais voltando para casa? Ah, Lama, eu estou falando de outra coisa, Lama. Eu falei, não, você está falando da mesma coisa, cara. Você entendeu com o exemplo, o levedo que você fez da massa que é seu filho foi só de coisa ruim? Você está criando um pão ruim. Então, muda seu comportamento se você quer ver seu filho diferente. Não tem como. O filho vai se espelhar no que o pai está fazendo ali. E aquela levedura não é do pão bom, né? Então, que todos nós aqui hoje presentes possamos imaginar exatamente a ideia que o Luiz trouxe para nós, né? Que a gente consiga fermentar, né? Levedando a massa, né? Lembrando que fermento bom, né? Não precisa de muito no meio da massa, né? Só um pouquinho, né? É só um pouquinho, mas é um fermento que atua em toda a massa. Então, que a gente seja esse fermento bom, que a gente se esforce nessa direção, que a gente realmente se olhe no espelho e fale assim, que tipo de pão eu estou levedando? E que a gente possa ser o levedo do pão da vida, né? O levedo do pão que alimenta a todos, que é o verdadeiro evangelho plantado em todas as ações, em todos os dias da nossa vida. É isso aí, Geraldo. Você sabe que ontem, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando no seguinte, um texto maravilhoso, um texto lindo, muito bem escrito, que a gente lê, a gente fica envolvido por aquele sentimento do Emmanuel, mas eu falei, muito bacana, mas será que isso vai ficar em mim? Ou eu recebo e daqui a pouco eu deixo ir. Então, quando a gente lê um texto desse, a gente tem que se conscientizar de que o que o Emmanuel falou é uma verdade. Realmente, os nossos movimentos da alma impressionam sobremaneira aqueles que estão ao nosso lado. Então, quando você recebe um ensinamento desse, ele tem que ficar em você. E se ele fica em você, ele tem que promover alguma mudança. Essa é a razão dele ter ficado. Você receber para não mudar nada, ele não ficou. Foram apenas palavras que você achou interessante e passa. Aí, a semana seguinte, você lê outro texto muito bonito, recebe e deixa. É preciso que esses ensinamentos fiquem na gente. E para ficar, precisa um desejo de querer ficar. Então, Emmanuel, quando utiliza essa metáfora aí do fermento, é porque nós ainda temos dificuldade de entender a essência das coisas. A gente precisa dessas metáforas, desses exemplos, porque é uma maneira de fixar. A gente ainda precisa crescer muito espiritualmente para entender a essência dessa mensagem. A gente vê nos livros espíritas, entre aqueles espíritos mais esclarecidos que André Luiz, que Emmanuel, eles se identificam por um simples pensamento, por um simples movimento da alma. Existe uma identificação, existe uma compreensão. Nós ainda precisamos das metáforas, dos exemplos. Ó, vou desenhar para você, é assim que funciona, tal. Então, eu acho que nós, no plano em que eu estou, eu necessito guardar essa imagem, trabalhar essa imagem dentro de mim, para que eu veja que isso é importante. A partir do momento que eu assumi isso como verdade, você começa a mudar. Não só você, como o meio que lhe cerca. Né? É isso aí. Algum comentário, Luiz Alain? A mais, não, né? Não, tudo jóia. Tá legal. Muito bem. Segundo livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Já foi falado várias vezes aqui. Os textos evangélicos maravilhosos, mas os comentários do Caibá são realmente inspirados. Ele era uma pessoa muito atenta ao espiritismo. Né? Geraldo, só um parênteses. Vamos fazer... Eu vou deixar aqui uma sugestão para o Alain colocar no nosso programa de hoje uma enquete. Quem daqueles que nos ouvem já adquiriu o Caibá? Vocês avaliem, tá bom? Quem puder, coloque lá no comentário para a gente. É esse livro aqui mesmo. Muito bem, o capítulo de hoje é... Já que o Emmanuel falou de palavra, de sentimento, a palavra da vida eterna. E o Caibá seleciona apenas um texto evangélico, que está no Evangelho de João, aliás, um texto citado no capítulo anterior. Quando João escreve assim, entre aspas, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. Fecha aspas. Jesus era sempre acompanhado por uma multidão. 60, 70, 80, 100 pessoas, 200 pessoas. Mas os mais próximos, os mais fiéis, eram os 12. Então, esses discípulos que se retiraram eram além desses 12. E foi quando João escreveu esse texto. E eu vou ler só dois parágrafos do Caibá, quando ele fala a imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma. Eu achei muito bonito isso. A esperança da nossa fé e a mãe do nosso amor. Sem imortalidade, não pode haver alma. Sem alma, não há esperança, fé, amor. E sem esperança, fé e amor, tudo desaparece de nossas vidas. Família, sociedade, religião e Deus. Luiz. A gente comenta sempre, né, que a doutrina espírita, o evangelho, ele tem que ser estudado. Né? E qual é a finalidade desse estudo? A finalidade é justamente conhecer aspectos que o cristianismo nos apresenta, né, que a doutrina confirma. E quando você estuda essas duas vertentes do conhecimento, você constrói a sua fé raciocinada, principalmente em cima da imortalidade. Você está vivendo uma existência que ela não vai ter um fim. Ela continua. Então, aquilo que você está obtendo não vai morrer com você, não vai redundar num nada. Ele vai ter continuidade. Então, essa é a base. Se nós não construímos essa consciência da imortalidade, a gente praticamente vive uma existência na dúvida. Será que eu vou realmente reencarnar? Será que eu vou realmente me tornar um espírito e continuar vivo? Né? Porque é a tal história, se eu tiver certeza que eu morrendo desaparece tudo e não existe mais nada, eu preciso rever o esforço que eu estou aplicando. Né? Então, é muito mais racional que se eu pensar assim, eu trate de usar tudo que eu tenho até morrer, porque depois não adianta mais. Por que eu vou adquirir virtudes, que eu vou ampliar qualidades, se vai findar? Né? Então, nós temos que construir uma concepção. Né? O que existe, o que eu acredito. Agora, não se trata somente de eu acredito ou não acredito. Eu tenho que aprofundar isso aí. Né? Aqueles que dizem que é, eles se baseiam numa série de prerrogativas, de tensões, eles se baseiam numa série de hipóteses. Vamos ver isso, né? Vamos ver se isso tem sentido. E uma coisa também que é fundamental, eu acredito ou não acredito num Deus? Né? Se eu não acredito num Deus, se eu não acredito num Criador, eu preciso rever os meus conceitos. Então, rever conceitos não é somente você fazer uma afirmativa sim ou não. Você tem que estudar os prós e os contras, verificar pontos de vista diversos e analisar e se situar. E se você se situa numa posição negativa, você tem que procurar aqueles que são veementes naquele assunto e questionar. A Casa Espírita está cheia de gente que estuda, que conhece. Olha, fulano, mas o Alan de vez em quando conta aí exemplos de alunos dele, né? Que depois de um determinado tempo lá do curso, não sei o quê, ia parar de ir porque até então não tinha acontecido nada que ele queria. Então, o entendimento errado da doutrina levava a conclusões erradas. E quando você procura alguém que conhece mais do que você, esse alguém pode, no mínimo, te fazer raciocinar, te fazer se aprofundar mais no assunto. Então, você veja, o Alan estava contando antes, no início da nossa reunião, o problema da moça lá, que praticamente tinha diante dela um problema insolúvel, mas quando a universidade colocou-a em xeque, ela dividiu o problema com as amigas e encontrou a solução. E nossa questão é justamente essa, nós não podemos inventar o confronto. Existem pessoas que têm pânico do confronto. E aí se acomodam naquela situação em que estão. Em compensação, continua na mesmice, não muda nada. Porque não confrontou e não mudou a opinião que já tinha fundamentado. E você sabe, a tendência nossa é sempre tender para aquilo que nós acreditamos. Daí vem, inclusive, a questão do preconceito. Você pensa que entende de alguma coisa, tem um conceito formado, e enquanto você não examina, você vai permanecer naquele conceito. Agora, quando você contesta, quando você expõe, quando você busca o confronto, você esclarece. Então, nós espíritas não podemos deixar de estudar. E se a gente não chega às conclusões que milhares de pessoas já chegaram antes de nós, vamos questionar, vamos buscar aquela convicção. Questionando, como é que a ciência avança? A ciência avança exatamente assim. Um cientista descobre uma coisa nova e sobre aquela coisa chovem dúvidas, chovem perguntas, chovem questionamentos. Se um questionamento procede e aquilo está errado, aquilo cai por terra. Quer dizer, não era a verdade. Agora, quando o questionamento encontra uma resposta, aquela verdade cada vez se firma mais. É como uma estaca. Você, quanto mais bate, mais ela se aprofunda e mais ela se firma. É assim que nós temos que encarar o estudo, a evolução, o conhecimento. Às vezes as pessoas, você crê no Espiritismo? Não. Eu conheço o Espiritismo. Porque o Espiritismo não é uma crença. O Espiritismo é uma gama de conhecimentos baseados na experimentação que sedimentam em você uma convicção. Se eu vivenciei uma ocasião que eu comentei com vocês, do meu perispírito se desdobrar e eu sentir fisicamente aquilo, cientista nenhum vai tirar essa convicção que eu tenho. Eu vivenciei. Aquilo foi vivenciado em experimentação. Então, aquilo virou um conhecimento, uma convicção. E é isso que nós temos que fazer. A doutrina espírita não foi feita para ser apreciada, para ser adorada, para ser fantasiada. Ela tem que ser questionada, tem que ser buscada. O Evangelho, cada vez que você se aprofunda mais no Evangelho, abre-se uma janela imensa sobre aquilo. Por quê? Porque você se fundamentou, você se aprofundou. E é que nem a ciência. A ciência, quanto mais se aprofunda, melhor ela fica. Então é isso, Geraldo. É, a ciência realmente é incansável, né? Incansável. Alan, o que que você tem a dizer sobre a palavra da vida eterna? Rapaz, é tão direto esse título, né? É tão, até de alguma forma, tão fácil de compreender, né? Mas a gente às vezes fica relutante em querer aprender, absorver esse conhecimento. É, a palavra é de vida eterna, né? Não é para hoje. É para o nosso espírito imortal. Então, o aprendizado nosso hoje, evangélico, não é um aprendizado para a vida de agora. Não é um aprendizado para a vida de hoje, para suas necessidades imediatas. Ele é além destas necessidades para um médio e para um longo prazo. Então, quando você investe no evangelho, quando você investe no entendimento dele, porque, por exemplo, olha, é difícil para nós hoje, no nível evolutivo que nós nos encontramos, vivenciarmos o evangelho 24 horas por dia. É difícil. A gente tem que ter esse entendimento da nossa capacidade de vivência do evangelho integralmente. Mas aquilo que eu não consigo ainda vivenciar, eu posso estudar para um dia compreender e, posteriormente, aplicar praticamente na minha transformação. Então, quando a gente fala de um evangelho imortal, eterno. Quer dizer, olha que legal, a palavra de vida é eterna, né? Nós somos imortais, qual é a diferença? Eterno é que sempre houve, mesmo antes da gente. Não é algo criado para nós, é algo que é uma lei universal. Já era existente a lei evangélica. Nós, a partir do contato com ela, a partir do momento que nós nascemos para ela, vamos falar assim, ela nasce para a gente. Então, a partir daí, ela se torna imortal para nós, mas ela já era eterna, ela já era a linha que rege todos os movimentos de todo. Quando o João fala, olha só, tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus, ou seja, a palavra dele era eterna e eles acreditavam, tinham fé que ele era aquele enviado divino que veio para nós para trazer, ser o transmissor, né, da palavra de vida eterna. Palavra que nos transforma, que nos modifica, né? E no comentário, né, o Caibar ele conclui assim, de modo que havendo como a vida eterna e nela permanecendo a palavra de Jesus, sempre seremos discípulos daquele que veio ao mundo para salvar e não para condenar o mundo. Olha que coisa, não é para pôr o dedo nas feridas, ao contrário, é para resgatar de uma vida sem sentido. E ouvindo os seus preceitos, imitando os seus exemplos, pedindo a vida eterna, as luzes precisas para nos guiarmos no mundo efêmero em que nos achamos, não nos faltarão graças e misericórdias para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. Olha que comentário desse nosso amigo Caibar. Hoje está fazendo 84 anos, né, que ele desencarnou, é isso? 84 anos do desencarne de Caibar, e a palavra dele... 94. Oi? 94, né? 94. E como a palavra dele era alinhada, ou é, né, a Jesus, a palavra de Caibar também é de vida eterna. Também é a palavra que nos transforma, que nos inspira. É isso aí, Geraldo. Eu também gosto de fazer esses exercícios que o Luiz Alan fez. Ontem, quando eu li, quando Pedro fala a Jesus, tu tens a palavra da vida eterna. Eu fiquei pensando, se Jesus tem a palavra da vida eterna, a minha palavra, o que, que é? É que vida? Então, eu imaginei que ainda no patamar onde eu me encontro, talvez a maioria das minhas palavras sejam da vida transitória e não da vida eterna. No estágio onde eu me encontro, talvez eu viva muito a vida terrena. Talvez a maioria das minhas palavras sejam de vida terrena, de vida transitória. À medida que nós evoluímos e que nós crescemos espiritualmente, você vai entendendo e assimilando essa vida eterna. E você repara que Pedro fala, tu tens as palavras da vida eterna. Uma coisa é a palavra, outra coisa é a vida eterna. Jesus tinha as expressões da vida eterna. Ele assimilou integralmente a vida eterna. Eu ainda não. Eu assimilei a vida transitória. Estou caminhando para entender a vida eterna. Então, as minhas palavras ainda não são de vida eterna como é de Jesus. A cada dia, eu me distancio um pouco mais da vida transitória e caminho para a vida eterna. Mas Jesus já tem as palavras da vida eterna. E a vida eterna, como o Alan disse, é antes e depois. Nós ainda, a maioria dos nossos raciocínios são raciocínios terrenos. E até na última reunião do Grupo Espírita, onde eu participo, eu acabei falando uma frase lá que eu achei, certamente foi influenciada por alguém, que se tivéssemos que decidir, na maioria das vezes, entre os valores da Terra e os valores espirituais, a gente vai acabar decidindo pelos valores da Terra. Porque a gente ainda está muito agarrado a esse mundo, a esses valores. A gente precisa fazer esse exercício para caminhar para as palavras de vida eterna, que a personificação é Jesus. Então Pedro falou, não, eu vou ficar com você, porque você tem as palavras da vida eterna, os outros líderes ainda não têm. Então foi esse o meu entendimento sobre isso. Ô, Geraldo. Diga. O Luiz fez uma provocação aí, já tivemos uma resposta de 3 que compraram um livro. Então, agradeço a todos que estão se empenhando nesse estudo. E eu gostaria de fazer um ressalto aqui ao Grupo Espírita Fora da Caridade na Salvação, que respondeu assim, ó, já tínhamos o livro do Caibar, mas agora estamos consultando, estudando para melhor compreensão no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aos domingos no Fora da Caridade na Salvação. Então, muito obrigado por esse retorno. Obrigado a todos que o Francisco Moretti comprou, quem mais comprou? A Cláudia Torresan. Deixa eu ver, não posso perder um aqui. Quem que mais comprou? Luiz. Fernando Sanches também comprou. Né? Então, muito gostoso a gente perceber que essa nossa fala aqui de domingo, ela tem um único sentido. Plantar no coração de todos que estão conosco aqui a vontade de estudar o Espiritismo. E quando a gente vê que está gerando algum fruto aqui e ali, nossa senhora, enche o nosso coração de alegria, porque é só esse o nosso objetivo. Né? Então, muito obrigado a todos. Me permite dar uma dica aqui? Às vezes, as pessoas têm dificuldade por causa do preço do livro. Existe um site na internet, é Estante Virtual. Esse site é um site que abriga 2.000 sebos no Brasil inteiro, que vende o livro com um valor bem mais propício. Você paga o valor do livro, que normalmente é R$10, R$12, mais R$7 de frete. Ah, então, consultem lá no Estante Virtual, bota lá o nome do livro no que é fácil de localizar, e aí você vai ver os sebos no Brasil que entregam esse livro. Olha, às vezes você acha até que aqui em Piracicaba. Só para informação, Luiz, existem 108 livros desse na Estante Virtual e tem a partir de R$7. Nossa! Tá? E é interessante, Luiz Milan, que a gente vê o fruto já, né? De falar, já tem esses irmãos que compraram os livros e que vocês que compraram sejam multiplicadores dessa ideia. Vocês falem do programa, falem do livro e assim vai caminhando, né? E aí aparecem os benefícios intangíveis, né, Geraldo? Que depois do estudo desse livro, é o novo homem. Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Agora vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E o Kardec aborda em 3 ou 4 itens a raça adâmica, quer dizer, uma raça que teoricamente teria se originado de uma só individualidade, que seria Adão. Então, a raça adâmica. E em torno disso, o Kardec tece comentários muito interessantes. E eu, quando vou fazer as perguntas, eu leio e releio umas 2, 3 vezes e fico em absoluto silêncio para tentar pegar o que seria interessante para nós conversarmos aqui, né? Então, a primeira pergunta, Luiz, para a gente abrir, para todo mundo entender exatamente, o que o ensino dos espíritos explica sobre a raça adâmica? Geraldo, existe a explicação bíblica, né, sobre o surgimento de um único homem, que seria o Adão. A doutrina espírita ela aborda um aspecto que, inclusive, nós estamos atravessando aqui no nosso planeta, de espíritos que viveram em mundos, né, onde esse mundo estava se transformando para um mundo de regeneração, estava progredindo, mas aqueles espíritos eram relutantes na prática e estímulo do mal. Então, esses espíritos sofreram uma migração coletiva para planetas primitivos, onde eles teriam sua utilidade, porque, embora na questão moral eles fossem relutantes em se desenvolver, eles tinham se desenvolvido intelectualmente, sobre vários aspectos. Então, esses espíritos, migrando para esses mundos primitivos, eles trariam para esses mundos um progresso material, principalmente. E, então, eles surgiram, num determinado momento, no nosso planeta, migrando também de um mundo que estava se transformando em mundo de regeneração. E trouxeram para o nosso planeta estas vantagens. E à medida que a dor, o processo evolutivo, foi convencendo-os de que o bem é o melhor, eles retornaram à sua pátria espiritual. Então, essa raça de espíritos intelectualmente muito mais elevados aportou no nosso planeta, coletivamente, trazendo para o planeta um impulso em termos evolutivos. É isso aí. Muito bom, Alan. Dando sequência, no item 38, nós lemos assim, sobre a raça adâmica, é uma dessas imigrações, uma dessas colônias de espíritos, vindos de outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. O Luiz já deu um adiantamento, então você pode se expressar em mais detalhes, Alain. Por que esses espíritos vieram para o planeta Terra? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que deve ter ocorrido para que essa raça adâmica fosse transferida para o nosso planeta? Bom, segundo a doutrina espírita, segundo o que encontramos no Livro dos Espíritos e o que encontramos na Gênesis, a raça adâmica é dado esse nome até para simbolizando o nascimento de uma civilização, né? Não com um Adão, mas com uma raça adâmica, né? Há uma interpretação que todos nós viemos de Adão e Eva. Não, todos nós, de uma certa forma, todos nós não. Uma grande parte de nós tem origem nesses que vieram nessa migração, que nós damos o nome de raça adâmica. Vieram outros grupamentos para cá. Então, existem espíritos oriundos de outros planetas, de outras influências. Esse grupo chamado aí raça adâmica, mais ou menos veio ao planeta em torno de 4 mil anos atrás, quando o planeta estava numa transformação cataclísmica aí. E aqueles mais neandertais, aqueles homens mais grosseiros que éramos nós mesmos, precisavam receber um impulso de transformação e renovação no ser aqui encarnado. Então, eles vêm com um grande impulso de transformação intelectual, moral, eles trazem para o planeta uma grande transformação. Por que eles vieram para cá? É porque o planeta precisava dessa, estava no momento desse impulso, de receber um grupo de espíritos, né, desse porte para transformar. Agora, eles vieram para cá como castigo ou como Isso. prêmio? Isso É. aí a gente não sabe falar. Olha que conseguiram ir para o planeta de regeneração e vieram migrados para cá para continuar sua evolução. Ou pode ser que eram espíritos jamais evoluídos para aquele local e, num convite, aceitaram reencarnar aqui e continuar sua evolução por aqui. Mas, de uma Ah, forma ou de outra, interessante. a gente não sabe falar isso. Agora, de uma forma ou de outra, eles vieram para cá e impulsionaram a evolução dos habitantes da Terra. E não abre-se mão de que logo venha outros, quando a gente tiver as portas de uma transformação de mundo de regeneração, venham espíritos reencarnados para cá, com um nível já de regeneração, para justamente inspirar a todos nessa transformação. É isso aí, Alan, você levantou três pontos muito importantes e relevantes quando você fala o seguinte: é difícil julgar e entender o que aconteceu. Pode ter sido uma punição, entre aspas, ou então um movimento educativo? Pode. Mas pode ter sido uma decisão. Não, nós vamos ajudar quem está numa situação inferior. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso e é realmente bastante lógico e plausível. E uma terceira coisa que você falou e que até me agradou bastante: não existe, não é impossível daqui a 100, 200, uma nova raça vir ao planeta Terra. para nos ajudar, nos impulsionar para frente, né? Porque a gente ouve em vários lugares, né, que o século que nós estamos vivendo seria um século que daria o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual da arte. Então, você falou uma coisa assim, de repente, pode ser que isso já esteja na programação, e já esteja ocorrendo, que espíritos mais esclarecidos venham aqui para alavancar o progresso humano. Muito interessante, Ana. Gostei muito mesmo. Acho que isso completa bastante os ensinamentos, né? Agora eu volto para o Luiz e pergunto assim, Luiz. No item 38, nós temos... Quando ela, a raça adâmica, aqui chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como Américo era quando para ali foram os europeus. Então, o Kardec fala assim, quando chegou a raça adâmica, já existiam outras raças na Terra, inclusive uma dessas raças colonizando as Américas. Então, eu faço a pergunta ao Luiz. Luiz, segundo o Espiritismo, em que época teria ocorrido a chegada da raça adâmica ao nosso mundo? Segunda pergunta, Luiz. Antes dessa imigração de outras esferas, já existiam outras raças que habitavam a superfície da Terra? Quer dizer, isso é real mesmo? Quer dizer, quando chegou a raça adâmica, já existiam outras raças? E em que época que isso ocorreu, Luiz? Aí Kardec esclarece, né, como exemplo, ele traça um paralelo, como o que aconteceu nas Américas. O europeu veio aqui para o Brasil e encontrou o índio, né, encontrou o nativo. Então, esse mundo primitivo já existia, já tinha cumprido as suas finalidades, né, e ele precisava de um impulso. Esse impulso, né, ele atendeu a dois interesses. O interesse desse mundo primitivo, que precisava desse enxerto de mentes mais evoluídas, e atendeu como recebendo dos mundos de regeneração aquele expurgo que aconteceu lá e que era necessário para aquele mundo ir adiante. É, porque praticamente as coisas são alimentadas por um foco, né? O fogo, ele alimenta as chamas. Se você remove o foco das chamas, você acaba com as chamas. E a mesma coisa acontece na regeneração. Quando nós estamos falando que um planeta está se transformando no mundo de regeneração, é que aquele foco... do mal, de foco que distribuiu só coisa ruim, ele está sendo removido dali. Então, ele não vai fomentar mais a coisa ruim. E vai migrar para um planeta onde o seu desenvolvimento intelectual vai ser útil, vai ajudar aquelas pessoas. Com esse foco saindo no planeta de regeneração, isso não quer dizer que aqueles frutos desse foco até então não permanecerão ali. A doutrina é muito clara, o planeta de regeneração vai ter ainda muitos seres inferiores. Esses seres inferiores, eles não receberão mais essa influência direta do mal, que eram esses fomentadores do mal. Porém, e aí que a doutrina enfatiza, e que nós chamamos muita atenção do pessoal da necessidade do estudo, esses seres precisarão ser influenciados para o bem. Eles virão, continuarão renascendo com a tendência que tinham para o mal. Só que eles não serão mais alimentados pelo mal, vão ser alimentados por cidadãos honestos, como nós. O Kardec, na Revista Espírita, uma ocasião, ele sugeriu, né, que se nós quiséssemos melhorar os sistemas prisionais, em vez de segregar tudo quanto é coisa ruim num antro de coisa ruim, nós deveríamos cada um trazer um daqueles para casa e educar. E, naturalmente, ninguém quer um abacaxi desse, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa, ainda mais conhecendo isso. Agora, você vê como Deus é sábio. Onde nascerão esses espíritos que hoje são influenciados pelo mal? Vão nascer netinho do Geraldo, netinho do Alain, netinho do Luiz, né? Eles vão ser abrigados por essa turma que gosta do bem, que é amante de Jesus e quer melhorar o clima no planeta. Então, nós os receberemos de braços abertos e passaremos a influenciá-los de forma diferente quanto eles foram influenciados até agora. Luiz, mais ou menos... Quando ocorreu essa migração dessa colônia de espíritos denominada raça adâmica aqui no mundo, mais ou menos? Ô, Geraldo, o Alain falou aí num período de 4 mil anos, né? Mais ou menos. Eu realmente... 3 mil anos. Isso. Vamos raciocinar. Nós estamos há 2 mil anos de Jesus. De Jesus para trás... deve ter mais uns 2 mil anos, né? Então, esses 4 mil anos fazem algum sentido, porque também nós estamos próximos de uma nova migração. Entendeu? O essencial é o seguinte, aquele mundo que vai receber esses espíritos, necessariamente ele tem que estar numa condição primitiva para ser ajudado. E esse mundo que vai mudar para a regeneração, ele tem que estar num processo evolutivo, que é o que nós vemos hoje. Né? Então, uma coisa nós sabemos, que esse nosso mundo vai ser um doador de espíritos intelectualizados para um mundo primitivo. Que mundo é esse? Quando isso acontecerá? A gente é especulação. Muito bem. Alain, embora... Eu só queria acrescentar uma coisinha que eu achei importante, que o Alain mencionou, de espíritos que migrarão para a Terra para ajudar nessa regeneração. Isso aconteceu já na época da Renascença. Entendeu? Quer dizer, então a Terra vai precisar também de um novo impulso nessa área. Acontecerá mais ou menos a mesma coisa. É constante. Aquilo que a gente... Isso. Aquilo que hoje a gente vê que são os gatos pingados que estão pingando por aí, vai se dar numa quantidade bem mais ampla para realmente vir um movimento maciço. Alain, é um assunto tão palpitante que as respostas, às vezes, a gente até antecipa as respostas, né? Então, assim, para que fique sedimentado, eu pergunto a você, Alain. De fato, foi benéfica para a raça humana, para as raças humanas pré-existentes, a chegada dessa raça adâmica? Quer dizer, realmente eles agregaram bastante valor ao que tínhamos aqui? Segunda, do ponto de vista intelectual e moral, o que distinguia a raça adâmica das raças pré-existentes? Ah, realmente a gente fica empolgado e vai falando, né? Praticamente nós já respondemos esse assunto, né? Mas vamos lá. Veja que se a gente realmente tem a ideia de um único Deus para o universo todo, seria até pensar menos de Deus se a gente não imaginasse que era possível ele fazia algumas enxertias de povo em cada planeta, né? Então, ele pega... Nós não falamos hoje do fermento que leveda? Então, ele pega essa raça adâmica, traz para o planeta, não precisava ser muito espírito, uma quantidade aí eu não sei de quantos, faz começar a nascer no meio de um pão que precisava levedar. Essa raça adâmica aparece e leveda e faz o pão crescer. A hora que aquele pão, né, começa, chega no máximo do seu crescimento, a padaria está começando a perder o movimento. É, a espiritualidade chega e fala assim, bom, está na hora de levedar outra vez. Então eles pegam outro grupamento espiritual, mais logicamente para levedar, mais avançado do que os que aqui estão encarnados, e começa a botar nas barriguinhas das mãezinhas aí, e começa a nascer no mundo. Ah, porque isso é uma fala importante. Tem gente que acha que veio aqui, o espírito já nasceu encarnado aqui, quando é migrado de lá para cá. Não. Os espíritos vêm até aqui, mulheres ficam grávidas e começam a receber esses espíritos de outro local, né? É natural esse processo, tá? Não tem nada aqui derrogando lei nenhuma, nem da procriação. É uma forma natural que eles aparecem por aqui. Aí eles aparecem por aqui, começam a impulsionar o grupo daqueles que aqui vivem, até o ponto que necessita vir um novo grupamento para impulsionar mais uma vez, para levar mais uma vez a um progresso, né? Então, isso é importante a gente ter no foco, que sempre é benéfica a vinda dessa raça. No caso específico, estamos falando da raça adâmica, né? E logicamente, eles já vivenciaram experiências em outros planetas que nós ainda não vivenciamos aqui. Então, eles trazem no seu perispírito gravado impressões, né, vividas em outras encarnações em outros planetas, e com essa experiência impulsionam, né, sobremaneira aqueles espíritos que aqui habitavam. Acho que era mais ou menos isso, né, Geraldo? Ah, muito bom, Alan. Inclusive, Alan, acho que há uns 10 anos atrás eu estava lendo um texto de história, não era do espiritismo, de história. E existia um comentarista, um indivíduo que comentava os fatos históricos. E ele fez um comentário que até hoje eu guardei, está em alguma gaveta minha aqui, em que ele fala o seguinte: a civilização humana vinha num compasso de evolução gradativa. Por exemplo, a civilização egípcia foi um arranque tão grande, muito diferente da média da velocidade da evolução da Terra. Quer dizer, aquilo não parecia ser da Terra, porque a Terra vinha subindo degrau por degrau, de repente vem um grupo que faz subir 10 degraus, né? Então, assim, ele comentava assim, é extremamente curioso como surge uma civilização muito acima da média do mundo. Então, ele fazia um comentário que aquilo chamava a atenção dele. E esse comentário se encaixa dentro dessa raça adâmica. Eu achei muito interessante essa junção de informações, né? Muito bem. 10 horas e 33 minutos, eu vou perguntar ao Luiz. Luiz, nós lemos no item 39 que o Kardec escreve a seguinte frase: a doutrina que faz originar todo o gênero humano de uma só individualidade, após 6 mil anos, não é mais admissível no estado atual dos conhecimentos. O Kardec fala essa frase em 6 de janeiro de 1868, quando vem a público o livro A Gênese. Então, o Kardec já entendia que tudo nascer de Adão era uma coisa inadmissível. Tá, então, guardamos essa informação e eu pergunto a você: com os avanços que nós temos hoje, expressivos da geologia, da antropologia, a tese bíblica sobre a origem da vida de uma só individualidade fica totalmente insustentável? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como entender que essa afirmação da Bíblia foi defendida ardorosamente por tantos séculos? Ô, Geraldo, a ciência já demonstrou que a vida surgiu em vários pontos, de forma paralela. A gente, como espírita, e a gente já vivenciou isso muitas vezes, uma ideia, ela não surge num só ponto. Os espíritos plantam em vários pontos aquela ideia. Você vê o caso mais clássico, né? Foi o de, do, do Freud, do, do, do, aqui, o das espécies lá, o Darwin. Darwin. Darwin e aquele espírita, o William, né? William, James William, né? James William. É. Então, os dois praticamente aceleraram para não apresentar a mesma ideia numa hora só, né? O Darwin correu para poder se antecipar ao espírita lá. Então, a espiritualidade, na realidade, planta em vários pontos aquele germe, para que num deles vingue. E esses germes vão vingar em pontos diferentes, em épocas diferentes, de dias, de anos, mas eles vão migrar em vários pontos. A outra questão que você coloca, ela... A igreja sempre pecou por isso, né? Ela fica teimando numa... Fica patinando. A história lá da Terra, que era o centro do universo, ela ficou sendo mantida pela igreja 200 anos depois de ser provada que era... Que era uma inverdade. Então, existe essa, esse fanatismo, vamos dizer, porque isso passa a ser um fanatismo, que os seres humanos, por falta de um estudo paralelo entre a ciência e a religião, eles ficam teimando sobre o mesmo aspecto. E isso é uma judiação, né? Porque outro dia nós estávamos discutindo por que que a ciência é tão relutante em aceitar qualquer coisa da religião. Porque ela já teve a religião no cangote. E olha, ter a religião no cangote, eu não sei qual é a coisa mais drástica. Eu acho que a religião realmente é muito mais cruel. Porque você vê que se cometeu crimes... que se deu o nome de heresia, né? Em nome da heresia se queimaram gente, né? E pessoas maravilhosas, como hoje nós, dentro do Espiritismo, nós louvamos, como Giordano Bruno, né? Tantas pessoas que foram queimadas porque levantaram hipóteses que a igreja não concordava. E esse aspecto, além do aspecto de ser uma só fonte, existe o aspecto miraculoso, né? Que Deus criou do pó, de uma série de coisas. Realmente não se sustenta essa tese. Então é um assunto que praticamente está fechado. Não existe. Está fechado. Fechado. Então, qualquer teimar nisso aí dá uma assinatura de falta de bom senso. Ignorante. Isso. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. Também muito interessante esse comentário. Alan, nós estamos falando da raça adâmica. Mas, além da raça adâmica, existiram outras raças. Elas existem outras raças aqui na Terra, né? Por exemplo, isso é uma convenção dos homens, né? A raça negra, a raça amarela, a raça vermelha. Existe alguma explicação dentro da doutrina espírita que explique por que que existe a raça negra, de onde surgiu, de onde veio, a raça amarela, a raça vermelha? Por que que num mundo somos tão diferentes uns dos outros, pelo menos fenotipicamente, externamente? Ô, Geraldo, você sabe que eu não sei explicar para você, né, por que que vieram essas raças diferentes para o planeta. Mas eu chutaria uma teoria. Quanto mais, você sabe que biologicamente é um fato, quanto mais diferente somos, mais resistente ficamos como espécie. Então, por exemplo, se você pega aí pega hoje os eucaliptos são clones um do outro. são idênticos uns dos outros. É, eles já foram bem desenvolvidos para ser resistente a uma série de pragas, tá, tá, tá. Só que se de repente vier uma praga que ainda ele não é preparado para encarar, vai morrer uma plantação inteira de eucalipto. Né? Ao contrário, vamos pegar nós, seres humanos, diferentes como nós somos, todos nós, a gente vai... Por exemplo, se você pegar uma mesma família, né? Isso a gente tem casos, aí, principalmente de realezas aí no passado, que só permitiam o cruzamento, né, entre parentes. O que, que acaba acontecendo com isso? Vai começando a nascer crianças com algumas dificuldades genéticas e de comportamental, né? Algumas crianças especiais, a raça ela vai se diminuindo, ela, em vez de se purificar, ela se diminui. Então, eu acredito que é uma necessidade biológica essa grande diferença racial que nós temos, justamente para fortalecer o ser humano, para ele ser biologicamente sustentável e se desenvolver no planeta atual. Eu acho que é mais uma questão de biologia do que de espiritualidade. Muito interessante. Eu ia responder igual, Alan. Muito bom, porque quando eu fiz essa pergunta, a intenção era lançar exatamente isso. A gente não sabe tudo, né? O espiritismo não explica tudo. Tem muita coisa que precisa ser explicada, ser desdobrada. Então, ainda existe muito mistério. Foucault, eu escrevi quando nós abrimos o programa. Basta abrir a primeira página para você começar a desvendar a sua história. Nós viemos de onde? A gente não sabe. Existe um trabalho de uma professora que ela tentou fazer o perfil genético da população brasileira. Quem somos, geneticamente? E existe nos nossos genes uma parte da raça negra, uma parte da raça japonesa, uma parte da raça... Nós somos um misto de tudo. Então, é extremamente curioso. Ela ainda está fechando esse trabalho para dizer geneticamente quem são os brasileiros. Então, olha quanta coisa existe para ser estudada, para ser lida, associar ciência com o espiritismo. Aí a gente vai descobrindo novas coisas, né? O livro dos Espíritos, Geraldo, na questão 52 até a 54, ele fala diversidade das raças humanas, tá? 50, eu vou ler já. Né? 52 a 54. Muito bem, então vou lá anotar aqui 52 a 54. 10:43, Luiz. Eu vou fazer, ainda cada um receberá duas perguntas, né? Pergunto ao Luiz agora. Luiz, no final do item 39, lemos que a Gênese bíblica afirma que Adão e seus descendentes eram homens essencialmente inteligentes, pois que desde sua segunda geração constroem cidades, cultivam a terra e trabalham os metais. Pergunta: considerando que a raça humana estava na infância intelectual, quando da chegada da raça adâmica, como entender que essas habilidades dos espíritos que emigraram de outras esferas? Quer dizer, se nós aqui estávamos numa infância intelectual, como é que essa raça já tinha habilidades que nós não tínhamos? Provindas de outro mundo que apresentava uma evolução mais adiantada que a nossa, né? Então, isso aí é normal. Você tem numa determinada civilização um nível, né, de conhecimento, de evolução, e aí migra de um outro país. Isso aí é comum, né? Às vezes nós recebemos no nosso país uma empresa que é especializada em alguma coisa que nós não conhecemos. Então, essa afirmação taxativa na Bíblia, ela indica que a Bíblia, na realidade, sem conhecimento de causa, estava focando numa civilização migrada de outro planeta, de outro mundo evolutivo, e que ela constatou, né? Então, por essa descrição, a única coisa que se encaixa aí são as raças adâmicas provindas de um mundo de regeneração. Então, pela sua explicação, desenvolveram essas habilidades nesses mundos mais adiantados e por uma razão, possivelmente porque teve que fazer uma limpeza desse mundo que estava indo adiante, eles vieram para cá, mesmo com muitas deficiências, mas para nós eles estavam num patamar muito acima. Então, Sim, isso o patamar intelectual bem mais elevado que o nosso. eu penso, Luiz Alain, por exemplo, assim, eu acho que, como vocês disseram, de tempos em tempos vem uma, duas, 10, 100 espíritos que dão um avanço. Eu sempre tenho como referência o Einstein, Albert Einstein, porque ele fez uma coisa diferente de tudo que já tinha sido feito. E eu acho que isso acontece em todas as áreas, na medicina, na arte, no Isso. canto, no esporte. E vem alguém que é um ponto fora da curva. E isso gera. Você no meio científico, você verifica isso muito, muito claramente. São aqueles espíritos esclarecidos que são um choque para a sua época, né? Inclusive, normalmente, a época que os recebe não o entende e o condena. Sim. Ele vai ser reconhecido 100, 200 anos depois. No meio. Comenta-se, né? É. Comenta-se que o Oswaldo Cruz, quando apresentou a ideia da bactéria, diz que os outros cientistas na academia ficavam fazendo assim com o dedinho: olha, olha, olha, olha, a bactéria do Oswaldo Cruz. Tirando sarro dele. Por exemplo, assim, no meio cirúrgico que eu vivi minha vida inteira, nós entendemos que a habilidade cirúrgica, ela é adquirida depois de muita cirurgia, de muito tempo, de muita observação. Mas surpreende, muitas vezes, um jovem, 5 anos de formado, com um desempenho cirúrgico de um professor que já tem 40 anos de cátedra. Quer dizer, esse indivíduo é um ponto fora da curva. Em pouco tempo, ele desenvolveu uma habilidade monstruosa, né? O Geraldo, dentro dessa área que você está comentando, não tem aquele caso famoso, parece que é da África do Sul. É um moleque, é um gêniozinho. No Ele México, tem um. parece. E no México tem um cara com 15 anos, já, né? Então, isso aí é típico de inserções fora da curva. Muito bom. Mas viu, Geraldo, é que além de impulsos assim que são bem notáveis, vem espíritos com capacidade de dar em pequenos impulsinhos, né? Que aí a gente às vezes nem percebe, mas é um espírito que já está um pouco à frente dos outros. Às vezes não vem nem de outro planeta, às vezes já é uma pessoa que vem desenvolvendo essa habilidade aqui encarnada e de repente ele reencarna num meio que ele dá um impulsinho naquele grupo ali, sabe? Ele fala assim, vuf. Eu digo impulsinho comparando a uma impulsão aí para mexer uma grande quantidade de pessoas. Mas são pequenos impulsos, né? E é assim que nós vamos ganhando a evolução. Eu tenho um irmão, Alain Luiz, o Luiz conhece o Apoen, que ele fala constantemente que existem as grandes missões e as pequenas missões. Existe aquela grande missão que é um líder espiritual e aquele indivíduo que vem numa região, ele se torna uma referência e acaba ajudando aquela comunidade pequena. Aproveite, está falando de um irmão e mande um abraço para o outro que está aqui, ó, o Irapuã. O Irapuã é o nosso líder entre os irmãos aí, o irmão mais velho, a referência para todos nós aqui. Obrigado, Irapuã. Alan, dando sequência, eu digo a você, Alan, você que já conviveu bastante no meio acadêmico, eu pergunto a você, os pressupostos que nutrem o entendimento científico dos encarnados, ele é muito diferente dos pressupostos dos espíritos esclarecidos do mundo espiritual, qual é essa diferença? Essa não é uma pergunta fácil de responder, Jorge. Por isso que eu perguntei para você. Ah, seu, a figura você, Jorge. É assim, ó. Eu não sei. Sabe por quê? Porque tem muita gente na academia hoje que deve estar ali para dar esse impulsinho que eu falei. Sabe? Ele tem boa vontade. Ele tem capacidade de discernimento, ele tem habilidade para dar esse impulsinho e, de uma certa forma, quebrar um pouco esse pressuposto acadêmico, talvez um tanto quanto ainda preso a alguns paradigmas, até a título de defesa, né, do processo religioso que anteriormente foi tão pesado, né, com a academia. Então, eu acredito que exista, sim, pessoas hoje com pressupostos extremamente bem intencionados na academia. E tem bastante gente assim. É que existe ainda um preconceito muito grande dentro da academia e às vezes, aprisiona uma pessoa dessa para ela não ser tudo aquilo que ela pode ser. Quando para romper esses padrões, é necessário um acadêmico meio xiita, né? Ele aparece ali e briga com todo mundo, né? Mas ele tem que ter uma certa capacidade de autoestima forte o suficiente para conseguir romper. Não é fácil. Não é fácil. Ô Geraldo, aquele cientista, se não me falha a memória, era polonês, o Chorowicz, foi muito famoso, se tornou espírita depois de muito tempo. Ele faz uma declaração fantástica. Ele diz assim, que quando ele lembra que o William Crookes, quando depois na academia, sobre a questão da verdade do espiritismo, e aí os acadêmicos começaram a dar risada na cara dele, ele assim, quando eu lembro que eu dei um sorrisinho de deboche, né? Naquela ocasião, eu enrubesço de vergonha. Nem que é interessante. Dentro, quer dizer, na ocasião que o William Crookes estava dando a cara para bater, ele estava dando uma cara de superior e aplaudindo a academia, que era quem mandava, né? Ele estava do outro lado, né? Estava do outro lado. E ele diz, eu enrubesço de vergonha. Agora, mas muito bem. Eu queria lembrar também a introdução do que, Alan? Do livro, né? Que Emmanuel fala categoricamente que os cientistas estão no laboratório, né, sendo inspirados pela espiritualidade àquele processo evolutivo. Eles estão ali como sacerdotes da ciência, sem saber, muitas vezes. Né? Porque que livro é esse, eles... né? A introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, chama Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Sim, né? Sim. Ele fala de uma forma... deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Ó. Ele fala de uma forma bem categórica isso, quer ver? Quer ver? Ele cita um monte de cientistas nessa introdução, um monte deles, trabalhando, né, para a espiritualidade. Aqui, ó, olha que lindo isso que a Emmanuel fala. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte transitoriamente subornada pela geopolítica geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. É muito bonito, né, assim, a gente lembrar que o cientista ele não está lá sozinho. Ele pode até achar que está lá sozinho, mas ele não está lá sozinho. Ele pode até falar assim, não acredito que eu esteja com alguém aqui. O espírito que está ali, ele está pouco se importando se ele acredita ou não acredita. Se o cara estiver no rumo de um avanço, ele vai inspirar o cara. nem que o cara ganhe o Nobel e só com o nome dele, não vai vir o nome do espírito, não tem problema. Os espíritos não estão preocupados com o prêmio Nobel, né? Não estão. E se esse Nobel ainda vier como dinheiro para impulsionar mais a pesquisa, aí que o cara ganha o Nobel mesmo. Luiz, uma última pergunta para você. Essa pergunta eu fiz, que eu acho que é interessante para fechar, né? Segundo o conhecimento espírita que você já tem, das leituras imensas do seu cabedal de conhecimento, você acha que essa raça adâmica que veio ao nosso mundo alavancar o progresso, ela já voltou para o seu mundo de origem? Ou ainda alguns dos seus elementos permanecem no planeta Terra? Como o Geraldo, aí é especulação, né? É. Mas, sem sombra de dúvida, muitos devem ter voltado. E muitos, né, provavelmente, se encontram por aqui ainda. A gente sabe quanto o espírito, né, ele é redundante, quanto ele é difícil de se dobrar, né? Então, realmente, especulando, deve ter um percentual, que eu não sei qual é, que já foi. E um outro percentual que ficou, também não sei qual é. Tá? Então, esse aqui eu vou ficar te devendo o percentual. Tá? Mas, sem sombra de dúvida, muitos já voltaram e muitos continuam por aqui. Às vezes, até fazendo programa espírita. Aí. Você acha que existe alguma relação entre a raça adâmica e o livro do Edgar Armand, Os Exilados de Capela? Olha, o Edgar Armand, ele era um intuitivo, né? Você vê que existem correlações, né? Sem sombra de dúvida, algumas afirmativas que ele faz são exageradas, né? Mas a Caminho da Luz também menciona alguma coisa assim. Eu cataloguei esse assunto das raças adâmicas, tá? E realmente vários livros citam isso. E o mais confiável, o mais indicado que eu diria, é A Caminho da Luz, que parte da espiritualidade, né? Sim, o Edgar Armand, ele parte de hipóteses levantadas pela mediunidade intuitiva que ele tinha. Muito bom. Sempre aquilo lá, né? Veja com ressalvas. Sim, é interessante você falar isso, porque... se divulga assim, é uma literatura espírita. Não, é um livro do Edgar Armand que se deve ler com cuidado. Né? Muito bem, Alan, para finalizar, nós estamos aqui no planeta Terra, 8 bilhões de encarnados. O que aconteceu com a raça adâmica, Alan, de ter vindo de um outro planeta? Pode acontecer com a gente aqui? Quer dizer, existirá uma parcela do planeta Terra que pode ser transferida, imigrada para um outro planeta, porque a Terra vai estar num degrau acima que eles não conseguem? Então, por exemplo, uma pessoa que você conhece aqui em Piracicaba, em Santa Bárbara, ela pode ir para esse outro mundo como uma prova, uma expiação? E quanto tempo vai passar lá, né? Ah, sei lá, né? Mas veja só. Olha só, Geraldo, olha que legal. O que o professor faz? O professor é alguém que sabe um pouco mais do que o aluno, senão ele não seria o professor, ele seria o aluno e o outro professor, certo? Lógico, aqui eu estou pegando um exemplo que eu estou lembrando da minha amiga aqui, Euridé, que está presente aqui, que foi uma professora. O que acontece? O professor, ele sabe um pouco mais que o aluno, certo? É um castigo para ele receber uma sala de aula? Eu acredito que não. Pelo menos o professor educador, para ele é um presente. Então, será que um espírito que veio até nós aqui, ele veio até nós como um castigo ou como um presente? Será que... poder reencarnar no planeta Terra por uma raça mais avançada é castigo ou é presente? Já pensou se eles são assim, ó, meus queridos, é o seguinte, nós temos um planeta que precisa receber vocês. Por quê? Porque vocês já estão à frente do conhecimento deles e vocês vão lá como professores. Então, eu acho que para um educador seria um presente, não seria um castigo. Então, se um dia, né, quem sou eu, mas tiver a oportunidade de ir para um planeta que lá eu possa ensinar alguma coisa, é um presente. É um presente que eu estou recebendo de Deus para conseguir. Sabe qual? Sabe quando eu avancei muito na doutrina espírita? Quando eu comecei a dar aula de espiritismo. Quando eu comecei a dar aula de espiritismo, eu garanto que eu não sabia. Eu não sabia 10% do que eu sei hoje. Mas cada aula eu tinha que preparar, eu tinha que elaborar, eu tinha que estudar, eu tinha que ler. Então, aí vinha perguntas que eu não sabia a resposta. Eu falava, meu Deus, de onde que eu tiro isso? Aí eu ia lá, perguntava para o Luiz, perguntava para o Sérgio, perguntava para pessoas que estavam mais à minha frente já. Falava, me perguntaram isso, como que eu respondo isso? Tal. E isso impulsionou o meu conhecimento espírita. Cada palestra que eu elaboro é um estudo que eu faço, exatamente, que eu aprendo. Lógico que eu colaboro, eu estou ali divulgando o espiritismo, mas eu estou aprendendo primeiro. Então, se eu pudesse falar uma coisa hoje, na função que o mundo te colocar, na onde você nasceu e em que posição você esteja, você tem como vivenciar o evangelho através da exemplificação do seu comportamento, através da transmissão do seu conhecimento. E se for da nossa missão reencarnar em outro planeta, que a gente vá lá e faça o melhor que a gente possa. Eu responderia desse jeito, Geraldo. Muito bom. 11 horas e 2 minutos. Acho que foi muito bom o programa de hoje, muito esclarecedor. E a gente sempre pede para vocês que nos ouvem perguntar, né? Ler o livro e a gente ter essa interação entre nós que aqui fazemos o programa e vocês que nos ouvem. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei aí no Parque dos Ipês. Ah, eu é? Vou falar no Centro Espírita Batuíra. Então, no horário das 7 horas da noite, nós estaremos aí no Batuíra. Excelente. Um abraço a todo mundo, né? E lembrando que no próximo domingo é a vez do Wilson estar aqui com vocês, tá bom? Ah, um grande abraço, felicidades para todos. Muito obrigado, Luiz. Boa palestra amanhã. Alan, suas últimas palavras, Alan. Bom, já que o Geraldo não faz palestra em Santa Bárbara, eu tenho que ir, mas tudo bem. Vamos lá. Eu gostaria de fazer aqui, ó, que 4 pessoas responderam que compraram Parábolas e Ensinos de Jesus, além do Fora da Caridade de uma Salvação, que passou a adotar ele no estudo do Evangelho. Então, hoje nós temos 70 pessoas ao vivo. É um número que chega perto dos 10% envolvidos, e isso, para mim, é mais do que um presente, viu, meus queridos? Que todos vocês fiquem com Deus, uma ótima semana a todos vocês, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito bom, excelente. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.